Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais a Zilla Cat. Aqui é Joel Suki. Eu já caí. É o quê? Caiu aonde, macho? Topou? Tu topou aonde, mano? Eu sou o tio Zivas. E se a mentira tem perna curta, os anões são os caras mais mentirosos do mundo. Eita, pô. Ixi, é, vi. Pobrezinho dos anãos, o cara acusando os anãozinhos. Aqui é até o Luz e o Pinóquio não tem nariz grande. Aí, aí. E aqui é Neto Maru e eu tenho as pernas curtas. E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de mentira cabeluda. As histórias e personalidades que obliteram a verdade acima de tudo. Não, mano. É história de mentira da perna do Neto. Vamos lá, e veio. Vamos lá. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azilla Cash. Vamos lá. Se você está gostando do Azilla Cash e quer enviar e-mails com sugestões, elogios, críticas, envie para o azillacash@azileitor.com.br. Isso aí. Siga-nos também no Twitter, o endereço é o @azileitor. E o iTunes, se você quiser assinar o Azilla Cash no iTunes, tem um link aí embaixo. E os downloads, se você quiser escutar no seu MP3, celular ou naquelas caixinhas, tem um link aí também, é só clicar com o botão direito, escolher salvar destino como ou salvar link como. E os e-mails e o contato dos ouvintes conosco é importante, porque a gente está elaborando aí algumas mudanças, né, no site. Ah, sim, sim. E estamos contando aí com a sugestão dos ouvintes, mandem dicas, sugestões, o que vocês querem ver no site, o que a gente pode melhorar. Porque a gente já pode englobar nessa mudança que tá vindo aí, né? Exatamente. Continue divulgando a Zilla Cash pros seus amigos, parentes. Seus inimigos, né? Também, tá? Também, né? Primeiro e-mail, Jorgiana Souza. Olá, galera. Estava esperando lá do B do Cash para comentar, apesar de ser uma garota que eu curtia os cavaleiros. Olha aí. Não só gostava da Athena, mas também achava ela muito parada. Gostei muito de lembrar essa fase, apesar dos meus primos me fazerem assistir em outra sala com minha amiga, porque diziam que era só coisa de meninos. Olha aí, cara. Maldade. Mas minha vingança era nas figurinhas, porque eu tinha quase todas e eles não tinham quase nada. É mais uma que teve a oportunidade de participar da saga das balas ninja, né? Eu me lembro também do álbum, né, cara? Tinha um álbumzinho também. Próximo e-mail vem do já famoso Jim. Olha aí o Jim aí de novo, cara. E aí, rapaziada do Cash? Rapaz, estava ouvindo o Cash passado e, coincidência, um rapaz comentou que queria saber como eram as locadoras do Rio de Janeiro. Nunca fui no Rio, mas meu chefe morou lá uns 20 anos. E ele disse que a locadora é meio que de lavagem de dinheiro. É isso, cara? Toca a vinheta aí de denúncia. Lavagem de dinheiro do tráfico nas comunidades. Quando a hora acaba, já vem um cara com uma metralhadora. É vídeo, velho. É isso. Aqueles caras naipe. Como é? Cidade Pop, de Deus. Né? Cidade de Deus e tal, cara. Bora, malandragem. Perdeu, não sei o quê. Ai, ai. E qualquer corro negro mete tiro. Que é isso, cara. É, mas se o Jim tá dizendo, né? E o próximo e-mail aqui é do já famoso aí, Pitoco. Olá, Asilados. Aqui é o Pitou, que gostaria de dar um breve relatório do meu tempo de escola. Eu estudava em escolas públicas. As salas, como de costume, eram trancadas na hora do intervalo, no cadeado. Caralho, bicho. E tinha um amigo meu que, sabe lá como, conseguia abrir os cadeados sem a chave. Olha aí o famoso trombadinho, né? Hoje em dia esse bicho deve estar rico, né? Ele trancava-se no banheiro lá de cima e quando todos desciam, tudo era trancado, ele saía e abria os cadeados. Trazia um cadeado sem chave de casa e trocava com os do colégio. E o zelador enlouquecia. No primeiro ano eu estudava numa sala com ventilador e aquelas brincadeiras de pendurar coisas era comum. Mas o que mais atraía as mentes malignas da sala era entortar as pás do mesmo. Caraca, bicho. Caralho, tá aí uma coisa que eu nunca vi. Quando não juntávamos todo o pó do giz no pé do quadro e colocava nas pás dos ventiladores. Imagine aí a desgraça quando o pessoal ligava e parecia um melambela da época do carnaval. Não, mas tinha esses lances mesmo. Provavelmente o Pitoco me estudava de manhã, né? Aí pra sacanear o pessoal da tarde, os caras colocavam mesmo. Pó de giz, que quando a negada chegava, ia fazer uma maltaria, melava tudo. Era divertido mesmo. Rolava essas trollagens mesmo. No segundo ano, estudávamos em uma sala com ar-condicionado, toda fechada. Olha! Eita, velho! Olha o cara aí. E eu e um amigo levávamos cigarro pra cá, pra sala, que é isso? Acendia e escondia embaixo da cadeira. E aquele cheiro subindo, e a professora não sabia de onde vinha. Isso quando não trazíamos cascas de laranja ou tangerina e colocávamos no ar-condicionado, que é isso, cara. Mas aí era uma sala bem zen, né? Porque a galera fumando umas paradas e tal, um incenso, né? E no ar-condicionado. O professor já falando meio manso e tal, devia ser uma experiência interessante. Mas os relatos mais engraçados foram de outra turma. E pra terminar, nessa turma, quando eu estava na sexta série, como de costume, todos desceram para o intervalo, as salas não foram trancadas, mas quando os alunos voltaram do intervalo, qual não foi a surpresa quando, ao abrir a porta, os alunos se depararam com, acreditem só, um cocô gigante pregado na parede no fundo da sala. Caraca, porra. Ai, ai, ai. Como alguém cagou a 1,70m de altura, ninguém sabe. Os alunos tiveram que ser dispensados e nunca descobriram quem foi o malfeitor. Olha aí, cara. O mais triste é a situação da rede pública, né, cara? Tá, velho. Próximo e-mail é de Jonathan Sagara. O site tá muito bom e não precisa melhorar. Olha aí, o cara já mandou a opinião dele, né? Muito bem, sigam o exemplo do Jonathan. Sobre os Cavaleiros do Zodíaco, acho que um anime muito bom, a não ser pelo fato de algumas lutas muito toscas. Tipo, um dos personagens fala o nome do golpe, aí surgem algumas luzes e tal, aí você escuta um gemido de dor, cara. Mas eu acho o gemido clássico, né? Beleza. E em seguida, o alvo do ataque cai no chão, todo fudido, às vezes não consegue entender a técnica de algum personagem. Blá blá blá, aquela coisa clássica de quem assiste Cavaleiros. No mais, é só isso, valeu e falou, galera. Caraca, bicho. E o próximo e-mail aqui é o do Paulo César, nosso já. O Dinomeno. O Dino B. E aí, Asilados, o cast de Cavaleiros foi muito massa. Me fez lembrar coisas que eu nem me lembrava mais. E me fez assistir os Cavaleiros novamente. O objetivo era isso. Certo que algumas coisas dos Cavaleiros são bestas. Como o lance de amizade, que algumas partes é falada direto. E o Seiya fica levando mó de peia quase sempre. Fora isso, o resto é massa. Também vi um erro muito cruel nos Cavaleiros na luta do Shiryu contra o Seiya, em que o Seiya taca a cabeçada no escudo do Shiryu, e quando o Shiryu vai dar um soco na cabeça do Seiya, o escudo gira totalmente. Eu, o Juninho e o Arthur, quando vimos isso, passamos uma hora rindo. Na verdade foi o Seiya que virou o escudo com a cabeça, né? Pois é, cara. Se você assistir no vídeo que a gente colocou aí no link, dá pra perceber isso. O Seiya, ele não dá uma cabeçada aleatória. Ele usa a cabeça dele pra virar o escudo do Shiryu. Pra que o mesmo acerte o soco. É uma estratégia genial, cara. É verdade. antes de fazer esse inquérito, eu achava que o Senna era o tipo de lutadorzão burro e tal, que fazia... só atacava pra frente e assim, embora, mas depois de rever essa luta aí, pra mim foi uma revelação imensa. Foi uma das melhores estratégias de Cavaleiros do Zodíaco que eu já vi. É verdade, tem o link aí embaixo, assista e confira. A cena é os 4 minutos de duração do vídeo. E se você discordar, comente aí no post que a gente tá disposto a discutir essa questão. Ah, é verdade. E tem outra, aquele ataque do Máscara da Morte que ele usou bem umas 3 vezes no Shiryu. Tem um nome esquisito, acho que é Shake Shake, se eu não me engano. Porra, cara, devia ter inventado outro nome no lugar. Isso parece nome de Milkshake. Na verdade, eu não vejo problema nenhum, porque o nome do ataque do Máscara da Morte é o Ondas do Inferno, né, cara? É, eu também não me ofenderia, não. O próximo e-mail que nos chega é Pedro Cabral Cavalcante. Olha aí, cara. E o e-mail é intitulado A Verdade sobre o 13º Signo. Caraca, bicho, esse... já começa impactante. Esse comentário, na verdade é o comentário que tá lá no site, eu achei altamente relevante comentar aqui no cast. Recentemente apareceu no mercado americano o 13º Signo, que os astrônomos chamam de Serpentário. Na realidade, Serpentário não é um signo, em si uma constelação. Olha aí. Está entre Escorpião e Sagitário. Olha, o cara já deu a dica curvada, né? A posição da casa lá do Serpentário. No meu livro, Conheça a Astrologia para Melhor Se Conhecer. Olha aí, o cara é editor, tem uma obra publicada, então não é pouca coisa não. Publicada inclusive pela editora Baraúna, lançou uma nova teoria sobre o Zodíaco como sendo o próprio campo magnético terrestre original na formação da Terra e imutável. Que aí vai gerar polêmica, né, por causa desse lance aí dos novos alinhamentos e tal. E além disso, as constelações de Escorpião e Sagitário são muito próximas uma da outra, de forma que se existir sua influência, ela foi incorporada às de Escorpião e Sagitário. Ou ela estava fora de eclíptica, ou seja, o caminho do Sol. Sim. As pessoas que acham que mudaram de signo devem atentar para o fato de que a personalidade é formada não somente pelo signo solar, mas igualmente pelo signo ascendente. Sim. Quem já fez o mapa astrológico, né, e tal, sabe que você tem um signo e um ascendente, né? Sim. Razão pela qual é preciso conhecer seu ascendente. O Sol imprime um brilho na sua personalidade, mas o signo ascendente é sua porta kármica, cara. Olha aí. Para esta Caraca. Vida, e se houver planetas nele, ainda mais um interfere na personalidade total. Assim também, o signo descendente significará tudo que você irá encontrar pela frente em sua vida. Tudo depende da posição dos planetas no mapa astral de nascimento. E é por isso que muita gente acha que sua personalidade é mais parecida com o signo ascendente do que com o signo solar. Olha aí. Então, é um fato curioso. Às vezes você lê o seu horóscopo, né? Não tem nada a ver, né? Solar não tem nada a ver. Mas é porque às vezes você é, sei lá, escorpião com ascendente em touro. Você passa direto pelo horóscopo do touro e tal, não tá nem aí. Fica aí a dica, procure um... Quem faz essa leitura? O que é um astrônomo? Cartomante? Qual o tipo? Astrônomo. Acho que é astrônomo mesmo. É, procure o seu astrônomo de confiança e peça pra ele fazer a sua leitura aí. Então é o horoscopista, né? Pode ser também. Engano de quem achar que mudou de signo. Como já disse, Serpentário é uma constelação e não signo. Olha aí. Agradeço a oportunidade de esclarecer. Tem o endereço aí embaixo do e-mail do cara. E tem o link aí pro livro dele também. Dê uma olhada e tal, verifiquem. Se vocês concordarem ou discordarem, comentem também. É outro assunto aí altamente relevante. Exatamente. Próximo e-mail é o Wellington Flauzino. Pera aí, mas eu acho que esse bicho é carioca, né? Ah, é, o Wellington Flauzino é o nosso grande ouvinte aí do Rio de Janeiro. Então tu tem que ler o e-mail dele arrastando aí, né? Um sotaquezão e tal. Sotaque carioca? É. Então, poxa, brother. Fiquei feliz em ouvir vocês comentando sobre meu e-mail. Aí tá massa. É muito difícil, cara. Não dá, não. O cara fudeu na garganta, né? Mas beleza. É, quanto às locadoras aqui do Sudeste, não tem muita diferença. As comédias daqui são as mesmas daí. Só muda uma coisa, que aí vocês usam o termo da locadora no geral. Aqui o que muda é que tem locadora e fliperama. Olha aí, cara. Curioso. Locadora é onde alugamos videogame. Fliperama é onde ficam os arcades. Mas com a explosão das lan houses, esses lugares estão sumindo por aqui. É, por aqui também, né? Inclusive, tem um, não vou citar quem é, tem um membro, né, do Cash aqui, que o cara investiu numa rede de lan houses e já viu, né? É mesmo. É, aliás, até as lan houses estão sumindo também. Olha aí, cara. Deve ser a tal inclusão digital. Aqui nós fazíamos muito a famosa troca de chips. É isso, cara. Tá, merda. Caraca, às vezes alugávamos Street Fighter e devolvíamos com Mario Bros. Caraca. O que deve ter de Mario Bros rodando aí com outras capas não deve ser brincadeira não, viu? Mas havia algumas locadoras que logo passavam a colocar aquela fita adesiva na lateral do cartucho. Genial, cara. E com a chegada do PlayStation aí acabou de vez a malandragem. Olha aí, cara. Ou não, né? Na verdade, quem usava a fita adesiva já era o César, né, na época. Eu não tenho dúvidas, não. É verdade. Mas tem um caso cômico que aconteceu há uns anos atrás, não foi nem numa locadora de games, mas numa locadora de filmes, olha aí, cara. Certa vez aluguei uns filmes do tipo para maiores de 18 anos, aí. Eita. E gostei de um deles. Caralho, olha aí, cara. O cara é modesto, né? Desgostou só de um e tal. É verdade. E umas semanas antes, o amigo tinha deixado comigo uns filmes dele, na época. Eram as fitas cassete, os famosos VHF. Não, o negado confunde, mas é totalmente diferente um VHS com um cassete. Sim. Só que no meio dos filmes ele tinha deixado comigo um pornô de travestis. Caraca, bicho. O caso é que peguei o filme que eu gostava e peguei o filme do travesti e troquei as bobinas dos filmes. Olha o cara usando a mesma técnica do chip aí. Cara, o cara era um engenheiro, viu, mano? Porque uma vez eu fui abrir uma daquelas fitas, a fita não prestou pra mais nada, cara. O rolo soltava, foi a mó esculhambação. Ele trocou as bobinas, ficou com o filme pornô e trocou pelo travesti. Que vai com o cara aluga o filme, aí vem um de um travesti. Nunca que o cara vai chegar no balcão e dizer, não, eu queria trocar esse filme, não sei o que foi que aconteceu. Não, é porque tem um travesti aí. Tempo passou e eu achei que ia dar merda, mas não deu em nada. O filme continuou lá e detalhe, começou a ser o mais alugado da locadora. Depois que ele fez a troca. Então a locadora, que era bem mais humilde, começou a crescer. E creio eu que tenha sido a colaboração do filme trocado. Caramba. Caraca, bicho. Quanto ao último cast, percebi uma situação meio familiar quando vocês citaram o fato dos cavaleiros quando chegaram no santuário e eram recebidos a bala. E tinha de subir o morro pra pegar o chefe da parada. Mas devo ter visto isso em algum filme, já que aqui do Rio de Janeiro essas coisas não acontecem. Aqui é o lugar mais pacato do mundo, olha aí, cara. É, mas esse tipo de cena acontece nos filmes do Chuck Norris, né? Aqui no Brasil não ocorre desse tipo de caso, não. É verdade. Respondendo a uma dúvida no cast dos cavaleiros, perdão se alguém já tiver respondido, os cavaleiros de Hades não eram classificados como cavaleiros, e sim espectros. Olha aí. Assim como os de Atena, que são os santos, daí o nome Senseia, que significa os santos de bronze. Olha aí, eu defendi aí um trocadilho desses, hein, no último cast. Mas lembrando aqui de uma coisa meio cômica, vocês já ouviram a música da abertura dos Cavaleiros do Zodíaco em português de Portugal? Já, e eu tenho várias dúvidas sobre o rapaz que canta essa música aí. Ah, é verdade. Caraca, bicho. Tem o um link aí embaixo com essa abertura de português de Portugal. Confira se for capaz, né? Queria perguntar a vocês, depois do comentário do Neto, que disse que hoje em dia você só interage um pouquinho com os games. se os games de antigamente satisfaziam mais no quesito diversão, e os gráficos perfeitos são indispensáveis para vocês, e por que vocês acham que os videogames de hoje são computadores travestidos de videogames? E aproveitando o assunto, queria sugerir um cast sobre a evolução dos videogames. Acho que seria bem interessante. Desculpe o texto enorme, um abraço a todos vocês. Olha aí, cara. Vai lá, tua opinião. Não, na verdade, eu acho que isso dá um cast sozinho. É mesmo, né? Esclarecendo o flauzino, né? O tema do próximo cast. É, o próximo e-mail vem de Zivaldo Júnior. E aí, exilados? Queria dizer que o cast foi muito bom. Queria também corrigir um comentário citado neste cast. Quem gravou o vinil e fita cassete dos Cavaleiros do Zodíaco naquela época foi a Guta Mágica. Olha aí, rapaz. Aí a galera esculhambando aí o Balão Mágico e tal. O estúdio de dublagem responsável pela versão brasileira do seriado e não o Balão Mágico. Tá aí a nossa retratação, né? E o próximo e-mail aqui é de Lia Viana. Escutando o último AzeraCast sobre Cavaleiros do Zodíaco, lembrei de uma teoria recente que tenho sobre a série. Com a descoberta do 13º signo do Zodíaco, o dos Serpentários, seria a China de Cobra promovida a Cavaleiro de Ouro do Santuário? Olha aí, cara. Não seria ruim, pois não há mulheres que vistam essa armadura e seria muito interessante. Pena que não descobriram antes quando a série ainda estava sendo produzida, olha aí. Mas, na verdade, o Kurumada achou foi bom, porque ele faz a série de novo do zero e ele tá tranquilo. É verdade. Tem o link aí embaixo com um suposto desenho da China Cavaleira de Serpentário, de ouro. Muito bom, por sinal. É verdade. Próximo e-mail é de Salles Júnior. E aí, asilados, tudo bem aí? Gostei muito do cast dos Cavaleiros do Zodíaco. É, já como falei na primeira parte do cast, então vamos momentar. Comentar. Já ia dizer que era uma nova gíria que eu não conhecia. Então vamos comentar. Quando disse que ia dar uma olhada em outros animes do Sr. Kurumada pra ver se era verdade que todos os personagens eram parecidos com o Seiya e saber se vocês não estavam mentindo, né? Olha aí, o que vocês falaram, bateu a curiosidade e fui ver. Simplesmente era isso. Olha aí. Já falando sobre as sagas dos Cavaleiros de Prata, todos são foda mesmo. A luta em que o Shiryu taca os dedos nos olhos para poder ganhar do Perseu. Caralho. Que da Medusa é a mais irada de todas nessa saga. Detalhe, o Shiryu ainda tinha levado vários golpes e tinha um braço esquerdo petrificado. Caralho. É mesmo. É verdade. Pra variar, né? As lutas do Shiryu são daí pra pior. E já na saga do Santuário, Máscara da Morte de Câncer, meu signo, por final. Caraca, bicho. Coitada, a meu ver. Uma das melhores lutas. Já em Asgard, gostei mais da luta onde vocês não mencionaram. A luta do Siegfried. Olha aí, cara. Luta foda, hein? E é, foi foda, mas assisto o anime porque é melhor assistir do que a gente comentar, porque a luta é cheia de detalhes. Falando de Poseidon, muito boa também. Sobre as flechas que ele atiraria em Poseidon, ele não atira só uma flecha, e sim várias, e sempre voltam todas. Já que todo golpe contra um deus acaba se voltando para quem o desferiu. Olha aí. Ei. O Sei mandava as flechas e elas sempre voltavam no peito dele. Só que aí vem uma grande mentira, porque se isso aí fosse verdade, não existiria a saga do Santuário, essa outra que teria levado aquela flechada. E aí? Não é não? Caraca, é verdade, cara. Pois é. E aí todas as flechas voltavam e tal, e o desgraçado que era no chão, mas sempre se levantava. E foi nessa hora que eu percebi que os cientistas estavam errados. Se houvessem uma guerra nuclear, não seriam as baratas e os outros insetos que iriam sobreviver. E sim o Seiya de Pegasus, que afinal, quem viu a série, né? Tá comprovado já. Vocês falaram sobre os chicletes ou os bombons dos cavaleiros. Eu colecionava, tinha alguns e trocava na escola, brincava até de bafa. Caralho, tu sabe o que é o bafa? Que era que você batia nas cartas pra tentar virar. Exatamente. Caraca, clássico. E nessa brincadeira sempre terminava em briga. Que é isso? É, porque é uma brincadeira violenta e tal. E também tinha todos os bonecos piratas, por sinal. Vivia quebrando a porra das armaduras, mas fingia que estava lutando e que, devido aos golpes, elas realmente quebravam. Olha aí, cara. Criatividade, cara. As crianças de antigamente eram assim. E dava desculpas para os meus pais, dizendo para não apanhar, porque tinha quebrado o boneco. Agora, uma coisa que cheguei a fazer foi pegar um dos bonecos dos cavaleiros. Sim. Colocar dentro de uma lata de Nescau e colocar no freezer. Pra depois dizer, acreditem no grau de trollagem do cara. Para poder fazer uma armadura de gelo. Olha aí. Pois é, mas criativo, porque eu nunca pensei nessa questão. É, no mais, valeu galera, vocês fazem... Por que vocês não fazem um cast sobre a Manchete? Olha, ficaria legal. Inclusive é o episódio de hoje, né? Pois é, cara, mais um pedido aí realizado real time, né? O cara pede, a gente faz o cast na hora, todo de improviso. E mais uma solicitação atendida. Continue pedindo as suas sugestões de cast, porque pode ser que a gente faça como o Salles Júnior. Realize o seu pedido na hora, no ar, né? É verdade. Então vamos pro cast que tá gigante, né, cara? Pois é, porque a Manchete é muita coisa pra se falar. Vamos. É verdade. É, trollagem, cara. Mas como é que se chama a pessoa que tem compulsão por mentir? Porque é um mitomaníaco. Um bitomaníaco? É, mitomaníaco. Porque do nosso círculo de amizades tem uma figura aí bem caricata, né? Nesse sentido. Pois é. Tem esse costume lindo, né? Eu sei, mas que esse cara aí, ele mente por esporte mesmo, né? Vai ver, ele falava sempre a verdade e só não teve a oportunidade de provar. Não, mas peraí, porque eu sei de uma história do cara e isso começo de carreira, né? Eu me lembro, cara, que teve uma vez... Que em Fortaleza tava começando a surgir esse lance de eventos de anime, sabe? É. Só tinha, tipo, o Sana 1 na época, e era uma coisa de grupo de gente mesmo. O cara alugava uma sala de cinema e botava um pessoal lá. Aí teve uma galera, uns 5 caras, mais eu e o Sr. Pinóquio, que entrou nesse grupo aí pra organizar um evento e tal. O Sr. Pinóquio é o cara que tem a mitomania, né? É, que é a mitomania, né? Aí o que é que acontece? Os caras tudo lá, né, tão planejando, quando de repente o cara entra na sala, ninguém sem muita pretensão, e diz assim: ei, cara, vocês sabiam que o Bill Gates tá dando umas palestras na Argentina? tá noticiando aí, né, e tal, beleza. Beleza. Ei, cara, eu acho que eu consigo o contato dele pra ele participar do nosso evento. Ai, meu Deus! Você tá aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Não, calma aí. Não, aí os caras tudo olhando meio assim e tal. Não, cara, mas como assim o Bill Gates? Aí ele: não, cara, vocês estão por fora, o cara é filântropo, não sei o que e tal. Não, nisso, porque o evento ia ter uma parada de que não ia ter ingresso, ia ser quilos de alimento, sabe? Aí na cabeça do senhor Pinóquio, isso daí é filantropia, e o Bill Gates ia abraçar a causa. Aí os caras já sacavam na IP dele, aí: não, cara, o nosso evento é muito humilde, não dá pro Bill Gates entrar e tal. E não, mas deixa comigo, não sei o que e tal. Beleza, os caras estão... Meu chapa, viu? Deixa eu contar a minha história. Aí tudo bem, né? Pessoal, ele tá curtindo e tal, tirando uma onda. Vale lembrar que isso aí é começo de carreira. Beleza. Aí o cara pegou e disse assim: Não, pessoal, realmente eu falei com... tentei contato lá e tal, não dá pro Bill Gates vir nem nada, mas ele pode mandar um representante. Meu Deus. Isso aí era começo de carreira, mano. Não, isso é Não, você vai ver que no começo de carreira eram mentiras que iam, vamos dizer, começavam no nível absurdo e iam decaindo. Tipo, é, realmente o Bill Gates eu chutei alto, mas o ajudante dele já dá pra engolir, entendeu? Aí ia regredindo. Eu sei que no final da história o pessoal começou a pressionar ele, né? Cadê o dia da Microsoft, não sei o que, tem que fazer umas camisas. Ele mesmo encerrou o grupo, não sei como. E eu sei que o evento ocorreu, ninguém da Microsoft apareceu mais. Ele tinha essa parada de evento de anime, né, no começo ali, quando a gente conheceu ele. Eu vejo que ele queria fazer o evento dele, o evento de anime e tal, o Pinóquios Anime Club. Aí teve um dia que ele disse assim: meu irmão, dá pra gente fazer o evento aqui em casa. É, a casa desse bicho é bem miudinha, né? É quarto isso. E sala. Vamos pegar aqui 300 pessoas. Aí colocar tudo na sala ali pra assistir um anime numa TVzinha de 15 polegadas ali e tal. Ele dizendo que já tava tudo esquematizado, já tinha dia. Ia ser um evento, viu? Sim. Mas chegou a ser realizado esse evento aí. Tá adiado até hoje o evento. Eu não consigo mentir! Agora, do senhor Pinóquio, quando eu conheci mesmo ele, tinha algumas mentiras menores que o cara não sacava. Tipo, a gente ia lá na casa dele, né? Porque naquele tempo ninguém tinha videogame em casa e tal, e o cara andava muito em locadora, né? Sim. Aí a gente ia lá, ei, Pinóquio, não sei o que e tal, uma voz aparece aí e tal. Aí a casa dele, mano, era uma mureta meia baixa, que o cara passava e já tava na porta da casa dele, se liga? Sim. Aí o cara lá, ei, Pinas, não sei o que e tal. Aí nada, né? Ninguém aparecia e tal. Aí o cara só de sacanagem fazia assim: é, mas ele não tá aí, né? Então vamos na locadora só nós dois, né? Não sei o que. Meu irmão, mano, nessa mesma hora o cara abria a porta: ei, mano, tão me chamando, né? Não sei o que. Ai, meu Deus do céu. E isso ainda na fase começo de carreira, né? Ele tinha essa parada de ficar mentindo sobre os videogames que ele tem, né? É, lembro que ele tinha uns cartuchos. Ele dizia, né, que tinha uns cartuchos de RPG do Super Nintendo. É, meu irmão, conseguiu um cartucho tal, não sei o quê. Original. Original. Aí o cara ficava na pilha, né, lá e tal. A gente tava conversando, tipo, de Super Street Fighter, né? Do, do Super NES. Aí o cara chegava assim: meu irmão, mano, conseguiu o Breath of Fire 1. Sabe, ninguém nem forçava o cara já chegava pra puxar assunto. Aí a gente, e aí, cara, cadê o jogo e tal, vou jogar aqui aí. Não, não, dá não, porque vai chover, né, e tal, se eu trouxer no meu bolso, vai rolar. Eu me lembro que teve um dia aí que ele disse assim: meu irmão, consegui um cartucho aqui do Final Fantasy 3. Aí eu fiquei doido, ó. Vixe, meu irmão, cadê? Pra lembrar que isso aí também deve ser no começo da carreira, porque o cara não jogou muito bem, né? Vindo de quem? Pois é, aí eu, como tu disse, a mureta da casa dele era baixa. Aí ele sempre ficava na porta, né? No portãozinho, pra poder impedir que o cara entrasse na casa dele. Aí eu me lembro que ele ficou na frente: ei, mano, deixa eu entrar aqui, mano, pra me ver o cartucho aí. Aí ele: não, mano, minha mãe ali tá no banho. Aí eu pulei no muro, E o mais engraçado é que o cara guardava o cartucho no banheiro, né? Aí eu fui lá e cadê o Super Nintendo? Cadê? Aí nem Super Nintendo ele tinha. Que pariu. O senhor Pinóquio começou com esse baixo nível de mentira, né? O cara mentia por esporte e tal, pra fazer a social com a rapaz. E até aí tudo bem, né? Não feriu ninguém e tal. Tirando o Josuke, que arriscou pular um muro aí por um cartucho. Mas até então tava tudo na paz. É. Só que aí, mano, ele viu que ele... Aí. E em virtude disso, ele viu que tava levando jeito pra coisa, né? E na cabeça dele, eu acho que ele decidiu aumentar o nível. Eu sei que teve uma vez que eu fui num shopping center da cidade e ele entrou numa loja, né? Numa loja de videogames muito famosa que tinha aqui em Fortaleza e tal. Aí ele entrando assim na loja, pensou, opa, doutor Pinóquio. Opa, doutor. Como é que o senhor vai? Não sei o quê. Não, na minha cabeça, doutor, mano. Aí, não sei o quê, como é que andam os negócios e tal. É, vai muito bem e tal. E eu na minha mente, doutor? Mas eu fiquei na minha, porque eu sou o tipo de cara que naquele momento eu queria ver o que ia acontecer, né? Sim. Porque o cara assim, o cara normal, mano, não tinha terminado nem o ensino médio e tal, e com respaldo doido na loja. O cara queria saber onde é que essa história dá, né? Depois é. Aí beleza, aí eu na minha e tal. Aí o cara, e o outro vendedor, não, você tá com o Dr. Pinóquio? Aí, não, é, sou ajudante dele e tal, nós estamos passeando aí, né, vendo como é que tá o movimento. Aí beleza, aí Dr. Pinóquio, né, lá na loja e tal, com aquele olhar de aristocrata, aí olhou assim, ah, cartucho novo? Ali é o novo Yu Yu Hakusho que chegou aí e tal. Ah, abre aí pra mim dar uma jogada. Aí o cara da loja foi abrir, ó, o pacote e tal, né, teste aí e tal. Aí eu não, rapaz, o serviço aqui melhorou muito, né, o cara pede pra abrir cartucho e tal, e joga. Beleza, né? E, até aí tudo bem. Beleza. Aí esse primeiro vendedor que tinha recebido bem o Dr. Pinóquio chegou pra ele. Então, Dr. Pinóquio, aquela encomenda da nova locadora que o senhor tava pensando e tal. Aí ele... É, pois é, né, rapaz, eu tô com um projeto aí de 10 Play 2, 5 GameCube e tal, mais uns 300 jogos aí pra gente deixar locando e aquele desconto que você ia ver pra mim e tal. Aí eu, começando a sacar, né, de onde é que vinha a mordomia e tal. Aí ele, não, é porque a nossa loja aqui tá contando, né, com essa comissão do senhor, não se preocupe que a gente vai fazer um desconto bom. Já estamos entrando em contato com os fornecedores pra atender a demanda do senhor. Tô esperando o retorno aí de vocês. Você quer um café e tal, doutor Pinóquio? O cara ainda filava as merendas, né? Não, pois é. Jogar um Wing Elevenzinho aqui e tal. Não, doutor. Não, tô treinando pra um campeonato e tal. Não quero mostrar o meu jogo. Mas e os números e tal? E como é que anda o processo? E o cara lá, sabe, numa discussão alto nível administrativa. E você viu o brilho nos olhos do vendedor. Porque, enfim, se fosse uma negociação verdadeira, o cara ia ganhar uma comissão que ele trocava o carro, né? Sim. O cara já deve ter espalhado pra família todinha que ia mudar de vida, né? E tal. Eu sei que depois dessa daí, provavelmente o Dr. Pinóquio nunca nem apareceu, né? Mas nessa loja. E eu desconfio que essa grande loja ela faliu, né? Pouco tempo depois. Caraca, vixi. Vai que os caras fizeram, né? Realmente a compra com o fornecedor e ninguém levou o produto. Vai saber, né? Eu sei que foi nesse momento aí que o Dr. Pinóquio aumentou o nível. Depois. Não, mas se essa história do Neto aí é verdade. Meu amigo, essa mentira é muito cruel, mano. O cara não tem muita noção, não, cara. Eu achei que ele tinha noção pelo menos do ridículo, mas acho que ele não tem, não, pelo visto. Eu não consigo mentir! Eu conheci um certo gerente numa empresa que eu trabalhei aí, que esse bicho fez o seguinte, aí foi pilantragem mesmo. Ele foi fechar uma venda com uma cliente lá, aí ele disse que fechou, né? Fechou a venda e ligou pro sócio dele. Fechei a venda aqui e tal, aí foi quanto? Ele disse que pegou dois cheques de 5 mil. Aí ele ligou pro cara no meio do caminho, aí disse assim, vixe, fulano de tal, aconteceu um negócio aqui. Aí o cara disse, vixe, o que foi? Aí o cara disse, não, eu tava correndo aqui na estrada com a porta aberta, aí sem querer um dos cheques voou pela janela. Aí, beleza, né? Aí eu sei que no final de semana seguinte, esse bicho disse que não ia trabalhar a semana, que ia viajar. Ia viajar pra Recife, não sei o quê. E ele ficou desconfiado, né, o cara? No mínimo, né? Porque depois do golpe do vento malaca, né? Pois é, bicho. Mas essa não foi só uma vez, não. Teve outras também. Aí o cara, porra, por que é que tu não usa o ar-condicionado do teu carro, mas a gente perdendo milhões aí com o vento e tu com essa porra aberta? Não, pior é que o cara era foda mesmo, bicho. Mas esse bicho aí, ele era mala, mano. Não era mentiroso, não. Mas ele se era... bem que o mala já é um mentiroso, né? O mala é uma categoria, né? É um gênero. É um elemento de alta sem futurialidade. Sem futuro o quê, velho? Oridade. Tem outro, é porque o líder supremo... Sidekick da mentira, do, né? Do nosso grupo era o senhor Pinóquio, né? Sim. Só que ele tinha um sidekick que o cara não era mentiroso, mas em nível de pilantragem o cara era o supremo, disparado. Aí eu me lembro de uma ocasião... Que a gangue do Telos viciou em card games uma época. E todo mundo jogava Pokémon e tal. E a gente foi pro Magic e beleza. Aí, dado uma certa. Um certo dia, era quase que tradicional a gente passar as tardes de final de semana na residência do Telos. Jogando card game até o raiar do sol. O kicker do senhor Pinóquio. O Isaías, que a gente já contou alguns casos anteriores dele aqui, tava do meio e tal. Ele também jogava, né? Cards in game e tal, no Anais, aí beleza. Aí tinha um colega nosso, um semideus grego, que jogava também, ele tinha os melhores baralhos. Semideus grego. Aí beleza, aí a gente tava jogando e tal, e naquela companheirismo. Aí o Isaías dá aquela espreguiçada, galera, eu vou nessa, né, tá tarde e tal, beleza. Aí falou, aí tal, a gente frescando lá, vamos jogar RPG, eu acho, fazer outra coisa. Aí não, vamos tirar um X1 aqui de novo. Aí esse semideus grego vai lá na mochila dele e cadê o baralho, ó? Pera aí, mancha, alguém pegou meu baralho e tal, aí não, ninguém pegou. Aí os caras olhando assim, batendo nos bolsos. Aí essa divindade, né, começou, ei, galera, putaria, mano, cadê o baralho, não sei o que e tal. Eu me lembro. E de nível financeiro, o baralho dele era um que valia uma grana bem razoável, né, do nosso e tal. Aí começou a gerar aquele desespero, o pessoal virando o sofá, olhando atrás da cortina, e ninguém achava o baralho do cara, e o cara já... Quase pra chorar. Quase pra chorar nervoso. Aí um cara de mente sóbria disse, não, mano, vamos ligar lá pro Isaías que ele pode ter visto pela última vez e tal. Aí ligamos lá pra residência do Isaías e tal. Aí, Isaías, tu viu o baralho lá do nosso colega divindade grega? Aí o cara só ouve aquela onomatopeia do Isaías batendo no bolso, aí, bicho, cara, tá no meu bolso. Aí eu falei, pode ser como é que foi parar aqui, não sei o que, eu acho que escorregou, né, cara, não sei o que. E vale lembrar que um baralho de Magic tem 60 cartas com shield, dá uma proporção de umas 100 cartas empilheiradas, né, mas... Sim. Acredite quem quiser. É que o bolso dele era grande demais, mano. Não, eu vou deixar. Não, e o pior foi isso. E aí, o baralho do cara? Não, mas não vou voltar não, já tô em casa. Ah, é? Depois eu apareço aí e deixo. É, beleza. Eita, mas como foi essa história aí do Isaías com o MP3? Vixe, Mari, essa daí é... Teve, ainda foi outra, ainda teve outra história. Né? O Isaías tava aqui, aí eu trabalhando aqui na minha humilde residência. Na santa paz do Senhor. Pois é, na meditação, aí vem o Isaías, né? Eita, beleza. Vem pulando, né? Que ele tá fazendo pulando. O quê? Ué, tá fazendo o quê? É nada, só que trabalhando e tá. Tal. Aí eu tava escutando MP3zinho, né? Um branquinho que eu tinha, né? Tinha, né? Aí eu tava aqui, aí esse MP3 era uma... Não foi comprar, ele é tipo um presente, um brinde. Era um presente da tua mãe, né? Sacanagem, né? Mas não era dela não. Ela que ficou puta por causa disso. Que o presente tinha vindo de fora e o Isaías deu deu conta do bicho. É. Ah. Aí ela foi, aí ele, ei, mano. Eu vou, tu tava escutando o que aí? Aí eu, rapaz, tem uma porrada de coisa aqui. Aí ele, ei, macho, me empresta aí pra mim vir aqui. Não falei. Quando eu volto, na volta eu já entrego a tia aqui. Deve estar por aqui ainda, né? Aí ué. Ei, mas um adendo disso aí, que isso aí já foi tipo o cara mais de 10 anos conhecendo o Isaías, viu? Não foi uma coisa de primeiros amigos, não. Aí o Isaías, mas tu tem que voltar hoje, daí. Então passa e deixa, né? Não, mas eu vou passar por aqui, porque eu vou pegar a tua pica, tu tem que estar aqui, animal. Aí eu já deixo contigo. Tá certo. Pois vai lá, vá. Beleza. É doido, vá na fé. Aí eu, porra, eu vou ficar com a minha fé aqui também. Aí ele foi embora. Aí tome-lhe duas semanas e nada de Isaías. Lembrando que ele ia voltar do passeio dele, meia hora depois aí, pra deixar, né? Ué, aí eu. Rapaz, aí eu não tinha o telefone dele, se eu não me engano. Eu nem cheguei a ligar pra ele. Aí eu, pai, três semanas já desarmada, né? Aí tu começou aí, a desconfiar que ele poderia. Não, aí voltar, a galera, né? Galera daqui de casa começou a perguntar. Aí, mano, tu sempre usava o MP3 em branco? Cadê o bicho? Rapaz, eu não sei o que foi que me deu na cabeça, que eu emprestei pro Isaías e tá por aí até hoje. Aí ele, e toma-lhe um mês, dois meses e nada de Isaías. Ele sumiu, mas realmente assim, porque uma coisa você vê ele na rua, né? Mas nem na época, rua ele passava. Naquela época o MP4 valia uma grana, mano. É, pois é. Ah, MP3, pô, MP4 não. É porque aí não tinham inventado o MP4, né, naquela época. Aí ele foi. Aí eu, eita, mano, Xair mesmo, ou morreu. Ou ele morreu, né? Porque ninguém mais vê ele. É. Ou então ele deve estar muito doente, né? O pior da história é que até o final do segundo mês tu ainda tinha esperanças, né? De ver isso aí. Aí quando foi um belo dia, lá vem ele atravessando a rua, ó. Ixi, pegou aí o flagra. Aí tu bicho agora, né? Aí eu já ri. Olha aí, mano. Ó, quando ele viu tua voz, ele estremou. Aí eu. Porra, Isaías, eu tava preocupado contigo, mas eu achei que tava morto. Olha aí a mentira aí, tava preocupado com ele. É, mas olha aí, mano. Tava morto, mano. Tu disse que ia entregar o MP3 aí depois de uma hora, já faz três meses, e tu, agora que eu recebi. Aí ele. Vixe, cara, o MP3, né? Olha o bicho. É, né? Aquele branquinho lá que o cara bota no ouvido, as bichinhas e tal, ficou ouvindo. As bichinhas no ouvido. Aí ele. Ele não, macho, mas eu vou te entregar. Vou te entregar. Pera aí, eu acho que amanhã, então ainda hoje eu vou te entregar. Aí eu, beleza. A pegadinha aí, só amanhã, né? Pois é, aí quando foi aí depois, aí eu disse pro Júnior, meu irmão. Ei, Júnior, encontrei o Isaías, ó. Aí, e aí, cadê o MP3? Aí, rapaz, ele disse que foi pegar na casa dele. Mas a casa dele deve estar morando lá nos Estados Unidos agora, porque eu sei que ele não vai voltar tão cedo, né? Aí ele ficou por isso mesmo, aí tomou mais dois meses. Aí toda a vida, a putaria, toda a vida que o Júlio passava pelo Isaías por ali, aí Isaías, cadê o MP3, meu querido? Pra arrastar mesmo, no meio da rua, mano, desse jeito. E o Júlio ainda teve a boa vontade que se ele tava 5 meses com o MP3 aí, e não deu nem notícia, ele ia devolver, né? Aí, ele ficava frescando pra tirar, pá. Pra ficar mesmo pro Isaías. Pra dar um Miguel dele, né? É, não, só pra ele ficar sem jeito, porque ele ficava todo envergonhado. Não, mas vou devolver, não sei o quê. Aí, normalmente, quando a pessoa cobra a outra, né? A pessoa fica com vergonha, né, porra? Sim. Aí, quando foi depois, ele atravessando a rua aqui de novo, foi em Angolândia aqui, aí eu tava mesmo, eu e o Júnior juntos. Eita, agora eu tinha fugido de correr, né? Ei, bichão! Cadê? Na parada lá que diabo é isso? Vai fazer um ano já e tu nessa putaria. Tu não disse que tu quebrou logo o bicho, mano. Aí, não, macho, é porque naquele dia que eu fui lá buscar o bicho, eu fui lá na casa da minha namorada, aí eu briguei com ela e tal, aí saí correndo de lá. Aí pronto. Aí agora eu tô brigado com ela, não vou lá não. Aí pronto, aí a menina ganhou meu MP3, né? Ele, não, depois que eu fizer as pazes eu vou pegar. Aí, pô, vai morrer, Isaías, pronto. Aí a minha mãe, mano, já era 65 Isaías, aí quando foi depois dessa, pronto. Eu não consigo mentir! Tem um colega que é o contrário, a gente tá conversando, e aí, conforme a nossa conversa, ele inventa uma mentira em cima, sabe? É, tipo, uma vez a gente tava falando sobre os pega, né, que tem ali no Icaraí. Aí ele do nada, olha, meu irmão, eu fui ontem lá com um colega meu, a gente foi de bike. Aí que chegou lá, falou com o cara lá pra ele participar do pega, ó. Aí, como é que tu quer fazer? Ele, não, amarra aqui uma cordinha na minha bicicleta. Aí, raptaria, bicho. Eu vou ser raptado. E aí, não, mas tá. Essa é foda. Aí tu quer frescar, mano. Raptaria. Sério? E a gente lá sentado olhando pra ele. Aí foi, e ele lá. Foi, cara, e foi massa. Aí, otário. Foi massa. Pera aí, ele disse que amarrou uma corda na bicicleta dele, foi arrastado por um carro de alta velocidade e foi massa. Exato. E ele ainda disse que o freio quebrou. Mas e aí, ele disputou? O freio quebrou? O freio quebrou e ele tá lá contando a história, né? É, mas tu quer dizer também que ele disse que freou com chinelo. Vixe, Maria. Essa porra é pra trás é morte. Ele chegou a dizer que deu um cavalo de pau com uma bicicleta. Aê, aí a gente, macho, se manca, mano. Ele, não, pega. E tu sabe que o mentiroso, ele sempre, não, uma pergunta a fulano de tal, vê se não é verdade. Aê. O senhor Pinóquio, eu nunca tive coragem de confrontar ele jogando a mentira na cara porque cortava o barato, mano. Porque... É esse lance de comparação. O senhor Pinóquio era fichinha, mano. Eu me lembro que, em nível de idade, o senhor Pinóquio era um pouco mais velho do que a gente, né, e tal. Esse bicho vinha de uma família abastada, eu acho, porque ele dormia muito, né? Não tinha muita responsabilidade e o esporte dele era videogame. Aí tudo bem. Na época que a gente tava estudando, né, pro vestibular e tal, dando no gás, aí o senhor Pinóquio chegava lá, ei, cara, não sei o que, bora ali no Tony, né, tirar um versus e tal. Famoso. Aí o cara, não, mano, tô estudando aí pro vestibular e tal, boas voltas. Aí, não, eu já passei no vestibular. Foi. Isso. É mesmo, é, mano? É, taria. É, aí, e o que é que tu faz lá, cara? Medicina. Medicina é mesmo, cara? É, tal, não sei o que aí. Aí, porra, e que horas é a aula? Aí, não, é porque a faculdade tá de greve, né, e tal, a gente tá esperando voltar. Beleza. Não sei o que. Aí, beleza, né? Rapaz, e como é que é, cara, estudar medicina e tal, é aquilo tudo, é, não, é tedioso, né, muita gente morta e tal, osso pra um lado e pro outro e tal, mas você se acostuma e tal. Aí eu olhei assim, meu irmão, aí beleza. Estudar mais, né? Não, é bom saber nada, que, né? Vai que alguém quebra um braço, né, e já sabe a quem recorrer. Aí tudo bem, né, senhor Pinóquio médico, beleza, aí chega o sidekick dele, né. se vocês não se lembram, o sidekick do senhor Pinóquio, ele tinha uma musiquinha, né, ele chegava assim, é, galera, não sei o que aí, qual é a boa? Não, a gente tá falando aqui de educação. O senhor Pinóquio ingressou aí na federal pra medicina e tal. Eu tenho uma dessa aí também. O Isaías já tinha uma idade também um pouco avançada e não querendo ficar por baixo também. Ah, mas eu também tô estudando. Não é na federal, mas é na estadual. É o porra, mas isso aí vem na minha cabeça, né? O cara jovem, né, e tal. É o cara, mas eu pensei que esses bichos eram tudo vagabundos, não profissional. Cara, estudando à noite, cara. Corra boa aí. Não, Isaías, mas tu estuda o que não, cara? Engenharia química. aí eu botei a mão no quê? Porque o Isaías, o sidekicker do senhor Pinóquio, você... No máximo, dizia que ele era segurança de churrascaria, pela fisionomia. Aí eu, porra, cara, engenheiro químico, então vocês têm áreas equivalentes, né, e tal, vocês têm muito conhecimento. Aí, meu irmão, começou uma discussão de nível de mentira tão absurdo desse na hora que eu apaguei da minha mente. Virou competição de mentira, né? O pior é isso, que o senhor Pinóquio, ele começou com essa história, mas com o tempo deixou pra lá. O Isaías começou a usar essa história de faculdade de engenharia química pra fugir de situações. É, é, Isaías, não sei, não, eu vou pra aula, cara, tô atrasado e tal. Aí, cara, Isaías, mas cadê o caderno, não sei o que, não, não, é porque eu falo de laboratório e tal. A putaria é por causa que o bicho é tão esperto e um jeito que ele estica a mentira até os mais próximos, entendeu? Se eu vivendo no meio ali, Neto, Joel, ele, aí ele já incrementou pro meu lado também, entendeu? Aí caso o Neto chegasse pra mim comentando, né? Aí eu não, ele me disse também. Confirmar a mentira, né? Foi, pois é, ele chegou pra mim aí. Eu, ei, Zair. Tá bem, tá. Tá fazendo o quê, mas tu some de... Ele, depois que ele ouviu o sequestro do pendrive, né? Aí ele, eu não sou muito assim de ignorar a pessoa e tal, não fico com raiva nem nada, não guardo rancor da pessoa. Aí eu fui e voltei, né? Falar com ele e tá? Tal, não deixei de falar com ele. O cara é besta, né? Em outras palavras. Aí ele, ei, Zé, já bem, passa de dias aí sumido e tal, sendo que ele trabalhando, né? Aí não, tô fazendo química na UFC. Aí eu, tá fazendo química? Aí ele é, aí eu, oxi. Aí eu, a química zona é massa. Sabe quem é que faz química também? Aí ele, quem? Aí é o Vitor, bem ali. Vitor não, mano, senhor papel, mano. Aí ele, não, senhor papel ali também faz química. Aí, ah, é? Aí já ficou meio assim, aí eu, é. Mas aí pronto, né? Ficou por isso mesmo. Aí todo dia, macho, ele passava a tarde aqui conversando. Aí o Isaías deve ter pensado na hora, vixe, a casa caiu. Aí todo santo dia, macho, ele ficava conversando aqui de tarde. O engraçado é que ele tinha essa parada nessa frase mesmo, vixe, a casa caiu, né? Aí, é Isaías, é, mas cadê as aulas, Isaías? Tu disse que tá indo pra aula aí e tal, e passo o dia todo conversando aí com o Júnior. É porque a faculdade tá em greve. É, o bicho é mesmo, né, mas greve lasca o nego, né, mano? Tá aqui, para, o nego deixa nem o nego estudar. Mas, ó, o pior não era isso, não, mano. O pior era que, tipo, a minha, eu estudando pro vestibular, a minha mãe chegava, vó, mano, se o Isaías e o senhor Pinóquio, claro, tu vai ter que entrar também, né? Essa aí foi massa, mano. Aí quando foi depois, mano, eu faz muito tempo que eu não vejo o seu papel, né? Um belo dia eu encontrei ele aí, ei, mano, diz aí, como é que tá as coisas? Aí, rapaz, tá massa, tá, eu comecei a trabalhar aí na área. Aí eu, ah, é mesmo, né? Tu faz química, né, bichão? Aí ele, é, começar a trabalhar. Aí eu, pô, diz aí, o garotão ali também tá fazendo. Aí ele, quem? Aí eu, o irmão Isaías ali. Aí eu, é o Isaías? Aí é sim, bicho, aquele bicho lá. Aí ele, tu é doido, né, mano? O Isaías ali não passa nem na prova, você não paga, mano. Tu é doido, né? O bicho não passa nem no maternal, né? É preconceito, mano. Eu nunca vi o Isaías lá as aulas, aí não, mas ele disse que tá de greve. Aí ele, tu é doido, né, mano? Faz mais de um ano que a UFC não entra em greve, mano. Tu é louco, aí eu, mas dessa história toda eu já sabia, só queria confirmar. Tu sabe que era engraçado isso aí, mano, porque o senhor Pinóquio, ele começava com uma mentira, mas aí o cara soltava a velha frase, né? Foi mesmo, mano? Puta, mano. Não, porque é como eu tô dizendo, pra mim, cara, o interessante era ver como é que a história desenrolava, mano. Porque, vamos dizer, beleza que o cara mente só uma porra. Vale lembrar que naqueles tempos não tinha internet, né? Aí o cara queria se entreter, mano, não custava nada, né? Ele veio, rapaz, vamos ver onde é, até onde é que vai, né? Aí não tinha internet, ó. É, essa aí foi foda. Tanto a internet, a não existência da internet favoreceu o senhor Pinóquio, como eu acho que o Joel Suk vai contar a história do Final Fantasy Sephiroth, né? A história aí também é cruel, ó, mano. Meu Deus do céu, bicho. Antes dessa história, porque a mais cruel de todas que eu achava era essa aí. Aí depois o Neto incrementou logo, abriu o cash logo com a cabeluda zola, mano, naquela ali, aí pronto. Aí eu... Não, mas eu tenho uma pior. Não, eu vou deixar aí, pra depois da do Final Fantasy Sephiroth, mano. Acho o negócio foi o seguinte, mano. Ele disse assim: meu irmão, mancho, eu tenho um Final Fantasy que você controla o Sephiroth. Aí eu, vixe, meu irmão, é mesmo, é? Aí eu, beleza, né? Aí ele tava aqui em casa comentando isso aí direto. Aí já era o quê? Umas 10h30 isso aí. A gente, meu irmão, meu jogo. Aí ele contando como é o jogo, né? Não, você começa assim, desse jeito e tal, não sei o quê. Eu, vixe, seu Pinóquio, tu pode me emprestar esse jogo? Aí ele, posso? Aí eu, beleza, vamos pegar lá. Eu entrei, né, dentro de casa. Aí peguei a chinela. E quando eu saí, aí o senhor Pinóquio não tava mais lá no lugar, né? Porque, apesar de, além de ter uma boa oratória, o senhor Pinóquio era um sujeito rápido, né? Aí eu, vixe, meu irmão, será que ele fugiu? Será, é? Aí eu, vamos ver até onde essa história vai. Aí eu fui correndo, né, lá pra casa do cara. Vale lembrar que naquela época a gente era novo, a gente não saía tarde, né, mas eram as 11 horas. Aí eu querendo saber onde é que a história ia, eu... Mais uma vez tu se arriscando, né, aí... Aí eu corri, né? Chegou lá no, na metade do caminho da casa dele. Aí eu me encontrei com ele. Aí eu... Ei, senhor Pinóquio! Ei, senhor Pinóquio! Aí ele se virou assim, aí... Vixe! Ele tá me seguindo aí, mola! Aí eu... Cadê? Cadê, cara? Tu vai me emprestar não, CD e tal? Aí ele disse assim... Meu irmão, é porque acabaram de assaltar a minha casa... Isso era normal, né? Não tava nem suando, nem nada. Pois é. Aí levaram o CD, mano. Aí... Vai, essa daí foi foda porque tu encurralou o cara que não deu tempo nem dele pensar, né? Na melhor desculpa. E vale ressaltar também que naquela época a gente não tinha celular, né? A gente não tinha comprado ainda. Essa história, mas ficou conhecida como o senhor... O senhor Pinóquio, o profeta. Ai, meu Deus do céu, bicho. Criaram uma loja aqui em Fortaleza especializada em artigos para otakus, né? Quadrinhos, VHS e tal. E nessa época já existia DVDs de anime e tudo mais, beleza. Aí eu passeando por essa loja e tal, feliz da vida, sem muitas preocupações. Quando eu me deparo com um cartaz de One Piece, né? Aí eu, vixe, cara, deve ser um souvenir, né, legal e tal. Me aproximo do cartaz. O One Piece, pra quem não conhece, é um mangá e um anime de piratas. Sim. E no meio do piratas e dos piratas existe aquele famoso cartaz de procura-se vivo ou morto. Que gera uma recompensa e tudo mais. E quem não conhece, assista, porque o One Piece é uma excelente série, uma das melhores, na minha opinião. Aí eu olho, senhor Pinóquio, ó, estranho, o rosto. Foi não, mano. Vou contar a história, meu amigo. É o curioso, vou ler a história. One, Mr. Pinóquio, They're Alive. É montagem bem feita e tal. Será que é o funcionário do mês? Ou o melhor cliente? Aí eu vou ler o cartaz. Procura-se vivo ou morto. Aí eu, ah, que brincadeira legal e tal. Ah, foi mal. Não. Esse bicho aí é um criminoso. É mesmo, cara? Tinha um grupo aqui de otakus inocentes e tal, quando esse meliante se aproximou, prometendo mundos e fundos, dizendo que já tinha participado da elaboração de diversos eventos de anime. Inclusive de São Paulo, né? Inclusive de São Paulo, Estados Unidos, Portugal. Puta que pariu! Eu só sabia de São Paulo. Isso é culto, mano. Tinha os contatos com o Bill Gates, né, também. Olha o Bill Gates aí meio na esquina. Pois é, aí não, é o Doutor Pinóquio. Aí eu até então, prossiga. Aí não, é o que acontece foi que ele ludibriou aqui um pessoal e tal. O cara falava de uma maneira muito explicada. É mesmo, rapaz, E como é que se diz? Vale lembrar que esse período aí, dessa loja, eu pessoalmente, eu acho que a maioria do nosso grupo já tinha perdido um pouco de contato com o senhor Pinóquio. Sim. Porque ele tinha se mudado do nosso bairro. Sim. E na hora que eu vi, de certa forma, eu fiquei feliz. Ah, tô revendo o senhor Pinóquio e tal, numa loja e tal. Aí o cara foi contar a história. Que o senhor Pinóquio tinha passado a frequentar a loja periodicamente e tal, e fazendo política de evento de anime, que evento de anime dava dinheiro, que ele tinha experiência, para aqui, para de lá. E tinha ludibriado lá uma galera a confiar a ele a produção de um evento. Aí beleza. Ele convenceu uma menina a dar um celular por um tempo pra ele, pra mãe dessa menina fazer um mundo de compras no cartão de crédito, que era aquela conversa. Ah, é porque meu cartão não tá no vencimento bom e tal, compra aí pra mim que eu te pago. Puta que pariu. Beleza. Nunca mais o senhor Pinóquio foi visto nessa loja, bicho. Puta que pariu, cara. E o pessoal desesperado, a pobrezinha da menina chorou muito. Perdeu o dinheiro, a mãe da menina puta, como é que tu faz, deixa eu fazer um negócio desse e tal. E gerou uma mobilização entre os otakus, por onde anda o senhor Pinóquio, né, e tal. O senhor Pinóquio. E aí eu fiquei na minha, né, porque nesse tipo de situação, se eu demonstrasse que tinha qualquer relação com o senhor Pinóquio, vai que a negada relacionava como cúmplice, né? Sei lá. O cara não pode falar muito não, senão... Aí eu que mundo é esse que até não se pode confiar nem mais em otakus, né? Filha da puta, não sei o quê. Se eu ver ele e tal... Aí... Se eu ver ele, É, mas o pior é que essa história aí rebateu no meu ouvido. É mesmo, cara? Foi, eu não conheci, eu não acreditei, né? De primeiro momento eu não acreditei, mas tu tá falando que eu não sabia que tu sabia. Eu soube dessa aí. Mas... Só sei que eu tava aqui por aqui pelas áreas mesmo, aí o Jim passou, aí comentou esse negócio aí. É, mano, tu sabe quem é o procurado aí da vez... Ah, o cara, é o Isaías. Pô, é, novidade. Tá bem, né? O senhor Pinóquio usou o cartão de uma menina aí pra fazer umas compras de revista e papocou o cartão bem de R$2.000 da mulher aí e pronto, saiu fora. Nunca mais apareceu. Sacanagem, viu? Ah, eu é, mas não acredito não. Ele é, mas lá pelo centro tem uma foto dele lá. Foto lá estampada pra galera ver quem é e botar no xadrez. Mas que merda é essa, macho? Onde é que esse animal tá com a cabeça, mano? Mas esse bicho é um criminoso mesmo. Ah, é porque ele tá passando pra... Tá avacalhando a coisa, mano. Não, mas veja bem, mano. Isso aí dá um filme bom. Porque a gente tá contando como foi que o cara começou. É, contando histórias pra divertir os colegas. Contando histórias pra passar momentos bons, né? Em loja de videogame, pra proveito próprio. Aí começou a contar histórias pra adquirir bens pessoais. E Deus sabe onde é que ele tá hoje, cara. Vai que ele é, sei lá, lobista nos Estados Unidos. Ninguém sabe. Não, aí, bicho, falar Estados Unidos, se eu incrementar isso aqui. O quê, velho? Ei, mano. Peraí, peraí. Esse cara aí, eu acho que ele se inspirou naquele filme lá do Leonardo DiCaprio, mano. Qual? Segue-me se for capaz. É, mano. Ah, é, né? Pior que ele deve ter assistido mesmo esse filme. E o pior é que eles dois são parecidos, hein? Aí que tá o... Ele deve ter olhado assim, vixe, meu irmão, que história magnífica, cara. Eu tava aqui em casa, só na party, mais uma vez. Mas... é o Pinóquiozão, ó, chegando aqui em casa. Eu vi. Aí o Manoel assim, ei, mano, mas a porta não tava trancada, né? Mas tranca o fuleiro. Eita, putaria. Aí eu, vixe, mas aí a mercadoria chegando, mano. Aí eu, eita, mano, faz tempo que eu não vejo essa criatura, ó. É. Aí ele, né, de fisionomia está totalmente diferente. É, sim. Aí eu no começo ele parecia com o Leonardo DiCaprio, né? Hoje em dia ele tá do naipe do Mark Wahlberg. Sim. Hoje em dia só tem cabeça. Aí eu, vixe doido, mano. Tu tá por aqui pelas áreas, né? Tô passando aí, visitando a galera das antigas aí. Tal. Aí com pouco tempo o cara escutou. E ele, peraí, aí, deixa eu ficar de trás dessa coluna aqui, que eu quero escorar. Aí ele, aí, como é que tá? Rapaz, tamo aqui. Só eguando, jogando PS2zinho. Jogando joguinho no computador e tal. Um WoWzinho, né? Aí eu jogando Warcraft e tal. Aí ele, ei, mano, mas o que é que tu tem de PS2 aí? Eu, rapaz, tô jogando só, tava jogando aquele de tiro, jogo de tiro, como é o nome? Aquele é o Killzone. Tava jogando Killzone aí, um dia desse. Aí ele, cara, macho, eu tô meio assim na dúvida. Não é porque... não, é porque ultimamente eu não sei o que jogar. Não sei se eu jogo alguma coisa no Xbox ou no PS3. Aí às vezes dá vontade de jogar no Wii. Aí eu, vixe, não, mas tu tá com a locadora agora, né? Não, é porque eu tô com os três lá em casa. Aí às vezes eles estão lá encostados. Mas pra mim ele falou uma coisa diferente. Mas vai, continue aí. Aí ele, foi aí, eu, e aí? Aí tu não sabe não, o jogo massa do PS3 pra jogar, aí, rapaz, tem um Killzone também, eu acho que vai sair pra lá e tal, é massa. Vamos falar que jogo ali, é doideira. O legal do Telos é que ele leva boa fé em tudo, né, mano? Ele diz, mas se tu quiser ir o Killzone, a gente arranja, né, e tal. Aí ele, presta atenção, aí ele, não, mano, mas tu tá aí todo dia em casa, tu tá trabalhando, saindo, sei lá, aí eu, não, tô de bobeira aqui. Aí, pois eu vou trazer o Wii aí pra gente jogar, certo? Aí eu, só é, tá um jogozinho legal aí, que é só amar. O Wii é divertido, aí ele, pô, é, eu trazer aí. Aí eu deixei uma semana aí contigo e tal, aí eu, beleza. Foi-se embora, né? Passou um tempinho aí, foi-se embora. Aí tu bateu assim nos bolsos, bicho, irmão. Meu celular tava por aqui, cara. Ah, ele. Ei, só contar uma rapidinha aqui, velho, que eu me lembro que toda vida que o Isaías chegava no nosso. eu me lembro que toda vida que o Isaías chegava. Ele chegava no nosso meio aqui. Aí alguém tinha que gritar assim: esconde as carteiras. Essa daí eu me lembro. Aí ele foi embora, né? Só um tempo, aí eu, ei, mas tu traz quando? Né? Ele já lá fora ali, aí eu, ei, mas tu vai trazer quando mais ou menos? Ele, não, no final de semana eu tô aí. Aí beleza. Eu me lembro que o Theo convocou a gente, aí, ei, mano, senhor Pinóquio vai trazer um Wii aí, chama a galera e tal, a gente jogar um golfezinho aqui e tal, né? Aí quando ele foi depois, aí ele ligou pra mim, ó. Aí não, no dia ele me deu, eu dei o celular pra ele, né? O número. Aí ele ligou aí. Pinóquio. E aí, mano? Pinóquio. Aonde tá? Tá vindo pra cá, é? Aí ele, não, cara, eu tô saindo agora pro Estados Unidos. Eu tô pegando um voo aqui agora. Aí me avisar que não vai dar não pra me passar aí, ó. Aí, ó, é! Isso, foi beleza. Não vai ter problema não vou morrer hoje não, eu acho. Então tu pode vir depois. Aí ele, não, beleza. Se eu chegar de viagem, eu te ligo. Pare, aí, mas 3 dias depois, a criatura liga. Ei, mano, tô chegando agora. Você pariu, mano. Aí eu, aí tava comendo de pônei, mano. Aí, né, mano, tô chegando aqui no voo aqui e tal. O cara ainda liga. Pô, não é, mas o cara ainda liga, mano, pra continuar uma merda, mano. Aí, não, tô chegando agora e tal. Ei, mas tu quer saber um spin-off dessa história aí? Ah, é? Eu acho. Vai, fala aí. Eu estava na minha residência, né, calmo e tal, preocupado com meus afazeres domésticos, quando, de repente, meu celular liga de um número inibido, né? Eu, vixe, meu irmão, número inibido e tal, uma coisa incomum, aí, mas veremos quem é, quem pode ser, né? Alô? E aí, cara, não sei o que e tal. Eu, vixe, senhor Pinóquio, com as novas, o que é que você manda? E aí, cara, tá dando algum delay aí na minha voz? Eu, não, tá normal. HD aí, a voz. Ah, mas porque eu estou falando aqui do meu iPhone dos Estados Unidos. Eu também. Aí eu, é mesmo, cara? É, cara, não sei o que e tal. Frio da porra, o hotel aqui quebrou o aquecedor, não sei o que. Cara, ainda dá corda, né? É mesmo, cara, esses hotéis de hoje em dia não são mais como antigamente, né, mano? Em pleno inverno americano, quebrar essa porra. Não, mas eu tô me virando aqui. E aí, rapaz, o que é que vos leva aos Estados Unidos? O que é, né, que vos leva? Aí, não, tô viajando a trabalho, né, tu sabe, tal, dólar, não sei o que, a bolsa, é mesmo, e quais são as novas aí da América? É, tudo uma merda, não sei o que, vou levando um Play 3 aqui, eu já tenho um, mas tô levando outro pra testar e tal, não sei o que. Aí, tu não quer nada não daqui, e o que é que tem de bom aí, e o que é que eu compro com 50 mangos? Aí, rapaz... Se tu quiser um iPod só, dá pra me levar pra ti. Eu compro aqui, a gente se acerta aí. Então é mesmo, quando é que tu tá chegando? Daqui a uns 2 dias aí, tá vindo um furacão aqui pra cá e tal. Eu vou me mandar antes que esse bicho... não, pois compre aí que a diferença é que a gente se acerta, né? É, beleza. Aí no mais, cara, não, liguei só porque saber dos amigos, né, se estão precisando de alguma coisa. Não, só o iPod aí já cobre, aí beleza. Aí, como é de se imaginar, né, hoje em dia eu ainda tô esperando esse iPod, mas valeu a consideração do cara. Ah, vai lá, mano. Mas eu tenho um complemento dessa história de vocês dois aí também. Ah, pô, o Neto só tava complementando, né, eu tinha acabado. Vai lá, mano. Foi o seguinte, eu tava no MSN lá no trabalho. Vixe, essa história aí do menino. Aí quando eu vejo assim, né, senhor Pinóquio está online, aí ele falou comigo, né, vixe, cara, e aí, quanto tempo e tal, não sei o que, eu, vixe, meu irmão, tu tá por aqui, aí, tô aqui nos meus negócios novos, né, tal, aí eu, beleza, aí ele disse assim, cara, o que é que tu tá jogando teu PS3? Aí, cara, até agora não tô jogando nada, mas eu só tô esperando o God of War 3 sair, eu tava na pilha faz é tempo, cara. Acompanhando direto as notícias e tal, só esperando o lançamento mesmo. Aí disse assim, cara, tu não jogou ainda não esse jogo? Aí eu, como assim, mas não, eu já finalizei, ó. Aí eu já vi isso aí, mas... É, mas tu não sabia não, já tô com ele aqui e tal, se tu quiser emprestado, vixe, mano, empresta aí. Aí ele, não, mas eu já tô aqui é com 4. O 3, né? Peraí. O God of War 4? O God of War 4. A merda ainda fica maior porque ele faz aumentar, mentira, ao invés de pelo menos deixar na realidade, né? Essa aí foi demais, ó, mano. Não, eu acho que isso aí foi alguém que hackeou o MSN do senhor Pinóquio, porque essa daí tá abaixo do nível do senhor Pinóquio. Não, mas... Peraí, aí ele disse assim, não, o God of War 4, já tô com ele aqui e tal. Aí eu, é mesmo? É mesmo? Aí ele, mas tô esperando só o 5 aqui. Ah, bicho, 5? Que história é essa, bicho? Aí ele, será que você foi meio que uma overdose, hein? Aí... Aí eu tava meio lombrado aí nesse dia. O que é isso, bicho? Tá? Mas peraí, tu não perguntou nem se o protagonista dos 5 era o Kratos mesmo? Não. Aí eu disse assim, meu irmão, mas como é que tu tem o 5? Como é que tu tem o 4 aí? Se ainda nem saiu o 3? Ele disse assim, meu irmão, tu quer teimar comigo? Tu quer teimar comigo? Aí eu... Meu irmão, macho, ainda não saiu nem esse jogo, mano. Como é que pode tu ter o 4 aí? Aí ele disse assim, não, macho, tu é doido, é? É porque eu falei com um dos produtores do jogo, do God of War, mano. Aí ele me arranjou ali um disco, antes do lançamento do 4 e do 5 que eu já vou ter. Aí eu, é mesmo? Aí ele, é, eu tenho um e-mail aqui do cara, e me passa aí. Aí, senhor, Pinóquio está offline. Tem uma do Vigia. Vigia. Lá. É, mano. Vigia. Tu não morava no Álvaro Wayne, mano. Aí tinha o Vigia lá. Vigiava de madrugada e tal. A gente sempre dava trocado 10, 15 contas aí lá por mês. Vigia, velho. É. Então, lá, vocês estão de putaria que vocês pagavam um cara pra ficar a noite todinha vigiando lá o imóvel e vocês davam 15 conto por mês. Não, macho, ele pegava 15 conto de cada casa, mano. Tu sabe que o Ministério do Trabalho batesse lá, isso aí é caracterizado como escravidão, né, bichão? Não, macho, mas aí o cara que chega oferecendo um serviço, mano, né? A gente fica atrás do cara, não. É assim, certo. Então, se fosse fazer as contas, mano, 15 conto de cada casa que ele... Umas 100 casas, mano, ele se estimava, mano. Sim. Dá mal um mês assim mesmo. Um dinheirinho legal, mano. É, mano. Vou fazer isso amanhã já. Tu trabalhou um tempo nessa profissão, não foi, tal? Vou começar amanhã, isso aí. Vigir de bicicleta e apito, né? Uma parada dessa. Sim, aí eu sei que esse bicho... Prossiga. Que eu não vou citar aqui o nome dele, mas... Ele contava uma história pra gente lá, que teve um dia lá que os caras foram tentar roubar um carro, e ele pegou o revólver dele, né? É, foi tentar impedir, né? Aí os caras pegou o revólver também, né? Pra atirar nele, e disse que foi mais rápido, que acertou o tiro dentro do cano do revólver do ladrão. Então pode dizer que ele atirou na doida, né? Aí, pegou lá... E aí, a gente lá com aquela velha conhecida frase, vixi, mano, é mesmo. E aí, pior do que essa, já que a gente tá no nível vigis, né? Teve uma época áurea aí do pessoal, uma época dourada. O auge da época dourada a gente já narrou no Azila Cast 3, né? Se alguém quiser se embasar, pode ouvir. Mas tudo bem, né? Pessoal lá maroto, né? Só os atletas e tal, treinando Kung Fu. Quando chega o senhor Pinóquio, né? Sim. Os caras assim, tudo suando, né? E tal, treinando lá pesado e tal. Aí, senhor Pinóquio, aí, mano, o que é isso aí e tal? Não, mano, Kung Fu. Ah, mano, Kung Fu, né? E, não, e qual o estilo? Shaolin do Zé, não, mas vocês estão fazendo errado. Fazendo errado, mano. Não, eu tô fazendo errado, mano. É assim não. Aí não, mas. Não, como assim, senhor Pinóquio? O pessoal aqui dando duro aí. Não, mano. Tu se liga ali no segurança do mercadinho. Aí vem na minha mente, né? O segurança do mercadinho era um cidadão de 1,60m de altura, com um bigode e um bucho de cerveja, né? Me lembro ali do segurança do mercadinho, né? Esse bicho é João o Dragão, aí eu... É quem? João o Dragão, ó. Ele é João o Dragão, aí é mesmo, é, cara, o bicho é um mestre do estilo do dragão, mano, e tal. Treinou na academia Shaolin do Sul e tudo mais, né? E é, cara, por que foi que ele saiu? Não, porque ele matou uns caras lá e tal. O bicho era muito violento, aí ele tá. É, o Joel tava nessa parada aí, Joel. Já tu tá, tu nisso aí, mas... Conheci João Dragão. Mas tu soube que o senhor Pinóquio era discípulo de João o Dragão, né? Então, beleza, aí senhor Pinóquio lá e tal. Não, mas é porque eu sou o discípulo secreto do João o Dragão. É mesmo, certo, cara. É. E naquela época a gente tava na pilha, né, e tal. E o dragão parecia uma coisa fascinante, né? E, não, senhor Pinóquio, pois dê umas dicas aí pra gente e tal. Você tá num nível espiritual mais elevado aí. Não, não, não. Presta atenção, presta atenção. Eu vou mostrar aqui só como é a palma do dragão, né? Fazendo uma posição lá e tal aí. Os caras, puta merda, né? Mas tal aí. Aí não, não, mas vocês têm que ter cuidado, porque vocês sabem que todos os golpes do dragão são mortíferos, né? Se pegar, mata e tal aí. Caramba, pois faz uma demonstração aí com o Teus. Aí nesse dia o Theo vinha chegando assim, não sei o que e tal. Ai, Deus. Não, não, mano. Tá fazendo uma demonstração aqui e tal. Eu acho que no dia ele fez uma introdução a um cati, mas o pessoal ficou naquela, né, mano? Se ele tá dizendo, né, deve ser porque é. Eu sei que depois desse dia aí eu me sentia mais seguro fazendo as compras no batalho. Se rolasse alguma confusão, o João, o dragão, estaria a postos, né? Não, não, não, sendo que o triste foi um dia que eu cheguei lá no batalho. Aí, João, o dragão, estava com o braço enfaixado, né? É, senhor João, o que foi que ocorreu aí com o seu antebraço e tal? Parece que foi meio sério. Não, não, foi que um pilantra foi querer roubar aqui com um estilete, eu me machuquei um pouco aqui e tal. Aí, vixe, meu irmão, e o assaltante morreu aí? Não, não, fugiu. Ah, beleza, né? Aí, aí, é, mas são casos que ocorrem. Mas eu tenho aqui, que é no negócio do velho do PC, o seguinte. Eu tava no curso, voltando do curso, fazia curso de web design, aí eu já tinha feito curso de hardware e tal. Aí beleza. Aí tem um velho que mora aqui perto de casa, que ele é fascinado por negócio de computadores. Aí beleza. Aí eu passando aqui na rua e tal, aí ele viu minha farda. Vixe, tu estuda lá nesse canto aí? Aí eu, já estudei hardware lá também. Aí ele, vixe, eu tenho um computador aqui que tá quebrado, não sei o quê. Eu era hacker no meu tempo. Oxi. Aí eu, beleza. É só o cara imaginando assim, aí, esse bicho espionando os dinossauros em cima de uma montanha, né? Olha o Neto Polerai, ó. Não, é porque aí, hackeagem naquele tempo era aquilo dali, mano. Ô, cara. Aí eu, beleza, né? Aí ele me chamou pra ir na casa dele e tal. Aí eu fui lá. Aí ele mostrou o PC dele que tava quebrado. Ah, o cara chegou lá, era uma máquina de escrever, né? De estar logo. Uma máquina de 30 quilos, né? Aí eu vejo um computadorzão antiquíssimo, né? Aí ele, não, é porque o computador não tá abrindo direito e tal. Eu, acho que tem que formatar, né? É porque, vale o detalhe que todo aspirante a técnico em hardware, quando vê o computador com algum problema, tem que formatar, né? Isso é verdade, mano. Aí eu, não, mas beleza, vamos abrir aqui. Aí eu abri e não tinha nenhuma peça queimada e tal. Ele, eu acho que é só formatação mesmo. Aí, não, tu faz isso pra mim. Aí eu faço e tal. 70 conto. Aí a mulher dele me chamou assim pro canto. Aí me disse assim, não faz nada pra ele não, porque ele é meio doido. Vixe. Aí é foda. Isso é porque a mãe é a mulher dele, viu? Mas a mulher dele. Ele é meio doido, meio chato e tal. Tu não vai gostar muito dele, não. Tua aí vida vai virar um inferno, né? Aí eu sei que eu, não, então eu vou pra casa e tal. Ele, não, mas sente aqui pra gente conversar, não sei o que. Vixe, ele queria te queixar, Joel. Não, peraí. Aí, bicho, ele começou a conversar comigo na época dele. Ele mexia muito no computador e tal. Aí eu sei, bicho, que esse bicho era, ele era meio manco. Ele é meio manco de uma perna. Aí ele andava meio torto assim. Aí ele conversando lá e tal. Aí eu já de saco cheio, né. Aí ele dizendo que na época ele entrava nos bate-papo. Aí o apelido dele era o... É doidão, né? Da 20, ó. Aí eu disse que queixava as meninas e tal, via as meninas nuas na webcam. É o da onde, mano? Da onde? Eu disse que se encontrava com as meninas ali na internet. Aí eu, da onde? Eu tô imaginando aqui a cilada que o cara tava lá na hora, viu, mano? Puta merda. Não, é porque eu tenho que ir pra casa e tal. Aí, não, beleza, tal. Aí, depois tu vem aqui no domingo pra formatar. Aí eu, beleza. Com certeza, hora do domingo, 8 horas. Ele pediu o meu celular. Aí eu dei, beleza. Aí tu ficou sem celular. Ah, mas peraí, tu deu o número correto? Não, mas também tá foda, bicho. Depois ele cava a própria cova dele, né, mano? Aí ele não tava com saudade, não, bicho. Aí ele disse assim, não, 9 horas da manhã eu ligo pra ti. Aí eu, beleza. Aí eu, da onde que 9 horas da manhã eu vou estar acordado domingo? O cara pensando se logo às 9 da madrugada, né? Aí quando foi 9 horas, ele me ligou. Ah, puta que pariu, bicho, não acredito. Aí eu atendi, aí eu, não, é porque eu tô fazendo umas coisas aqui e tal, aí não dá pra mim agora não. Aí, não, mas vem aqui uma hora. Não, mas uma hora é porque eu tô fazendo outras paradas aqui, não dá pra mim não. Não, mas vem 3 horas, vem 3 horas, aí de tanto ele insistir. Ah, puta merda, não, beleza, então eu vou. Então é um cara bondoso. Aí eu aqui na minha, eu, dá, onde que eu vou? Lá, vou pra casa desse maluco aí. E quando deu 15:00, aí o celular tocou. Ah, puta que pariu, meu irmão. Ora, tu cavou a tua cova e tu tá reclamando. Eu não atendi não, né? Deixei pra lá. Mano. Aí depois de umas 15 ligações não atendidas, aí minha mãe vem com o celular na mão, esticada assim, né? Aí eu, o que é isso aqui? Aí, não, é um cara aí querendo falar contigo. É o cara, que cara. É o atenda, é o velho. Aí eu, tu não vem aqui não ajeitar. É o bicho, não, já tô saindo. Aí eu sei, que depois quando eu desliguei, o meu irmão, como é que esse bicho pegou o celular da minha mãe? Que pariu, já. Já precavido, viu? Pariu, já. Aí eu não fui na casa dele. Aí ele ligou umas 20 vezes pro meu celular. Não, depois a minha mãe liga pra mim, contando que o cara tinha ligado pra ela, desesperado, que não tava conseguindo falar comigo e tal. Aí eu, esse bicho é um doido. Eu lá vou pra casa desse bicho, a gente tá lá nada. Sequestro, né? Aí ela disse assim, não, mas é porque no celular ele disse que já tava era com caganeira de tanto esperar. Nada é isso. Não, mas depois dessa tu se comoveu e foi lá, não foi não? Não foi não, mas eu sei que uma semana depois, bicho, eu tava voltando do trabalho. Aí pra passar pra minha casa, eu tenho que passar pela rua que esse bicho mora. Puta, mas... Aí eu desço do ônibus, né, tal. Aí eu vejo ele de longe, assim. Aí eu, puta que pariu, na coisa. Esse bicho me viu. Aí lá vem ele, né, manco de uma perna, bem ligeirinho e tal. Ele andando. Mas tu foi uma sonoplastia de um cavalo, mano, que é bem... O cavalo, né? Aí ele, bem ligeirão ali pra falar comigo. Aí eu vou pro outro lado. Meu irmão, eu sei que quando eu vi, o cara já tava em cima de mim. Eu, não, tu não... Tu não vai ajeitar meu computador, não? Não, é porque eu tenho que ir na faculdade agora. É, se fosse eu tinha que estar para não ajeito, não. Mas pega o telefone desse rapaz aqui, é o Davi. É porque esse tipo de cara, mas ele não desgruda de você até ele achar outro hospedeiro, né? Hospedeiro. E como o Telos é perito nesse tipo de roubada, eu diria que ele se sairia bem. É mandar ele pro inferno. É simples assim. Agora eu tenho duas dúvidas, mas se a história do Tarciano e o Venossauro não entra, será que a calça jeans do Isaías entra? Ixi, a calça jeans do Isaías foi foda, né? Mas eu me lembrei disso também, ó. Meu chapa, eu sou antenado, mano. Sabia que tu sabia, não. A calça jeans do Isaías que tá falando é a do... Eu vou contar a história que me contaram e tu vai corrigindo, certo? Vai lá, manda ver. E que me contaram não, que a minha câmera pegou. Ixi, tua câmera? É, meu, tem uma câmera em vários locais aí. Tá lá. Inclusive, eu sei que tu tá gravando de cueca. Ai, Deus. Daí, beleza, né? Isaías, numa manhã de sol e tal, vai na loja de um cidadão que vendia confecção, né? Aí, beleza, o Isaías com aquele seu velho... Ah, eu sei porque tu sabe, Vai. Big Fries, meu chapa. É bermudão surfista, blusazinha regata e tal, aí beleza. Aí Isaías chega na loja, aí rapaz, quais novidades aí? Não, cara, calça jeans aí, boa qualidade e tal. É mesmo, é esticando a calça assim e tal, batendo... É boa mesmo, é boa e tal. Aí, mano, mas clima seco, né, e tal, essa chuva, cara. É, mano, porra, solzão quente. Me vê ali um copo d'água. É, beleza. Aí o cara vai lá dentro, né, e volta com o copo. E cadê o Isaías? O cara olha assim, tá, pá, mas né, que foi embora. Aí, beleza, o cara nota só... Vai morrer de sede, né? É, não, mas engraçado, um espaço aqui na arara e tal. Aqui levaram uma calça. Aí, nisso, né, Isaías saiu e, como lhe é peculiar, deixou o portão aberto aí. O cara foi assim fora pra fechar o portão. Aí ele avista o Isaías na esquina de calça jeans. Aí tá fuleirado demais, né, só. Não, mano, mas aí é porque essa história de putaria com a história. Mano. Não, mano, foi verdade. Não, mano. O Isaías não é um ninja, não, mano, pra se vestir tão rápido. Não, também. Ó, a parada foi o seguinte: era tudo, é como falar, igual o Neto disse aí, tudo confere o começo aí. Tem que você está avacalhando no final. É pra ser, é, eu achei que o Neto ia falar tudo certinho, aí o Neto foi e mudou a última palavra. E a parte do portão, ele deixou a porta aberta e tal, aí o cara foi até lá fora pra fechar o portão e ver, né? Olhar pro lado, olhar pro outro, né? Aí quando ele olha e vê o Isaías lá na esquina, não, ele vê o Isaías vindo, ele percebe o Mondrongo assim nas costas aqui do Isaías, tá entendendo? Na altura aqui da cintura, entendeu? Na camisa. Então saiu o Neto avacalha e bota que o cara tá vestido lá em cima na parede. Mas ele tava vestido, mas minha história é melhor, mano. Mas a versão que eu sei dessa história aí foi a seguinte. Não, essa daí é a versão que eu vi, né? Vixe, tu também sabe? A versão que eu sei dessa história aí foi o seguinte. O Isaías pediu um copo d'água pro cara, ele tava de pé. Não, peraí, mas então era dia, ele tava de bermuda, blusa regata, chegou na loja do cara. Isso aí confere, né, então? O pior é que eu, né, eu pensei que só o pessoal daqui de casa sabia, ó, vocês podiam falar também. Mas aí estava com a camiseta regata, bermudão jeans e tal, aí pediu o copo d'água pro cara. Aí quando o cara volta, Isaías de calça. Toma um copo d'água e sai fora. Hasta la vista, baby.